Right, Chanu. To the all sexy girls, all sexy ladies. To the Jamaica, to Brazil, to the world. Oh, na na na no. Ma, cra, che corte repolano vinto un racco. De vez in quando te tomaron stop. A giocatura gioco, gioco una ballata. In piena gasolina che ho ce levo la bravata. Ma, cra, che corte repolano vinto un racco. De vez in quando te tomaron stop. A giocatura gioco, gioco una ballata. In piena gasolina che ho ce levo la bravata. Da quando te dimensi da fontaggi ti goria. Se leghi da volta sa te che profonda ni repola. Mai sa mi sensualizza sem ser fuga. Humildade, respeito, receita pra mim feitiça. Tem maquiagem, embalagem, traje bem de quem tá à vontade. Cola no reggae, no rap, no hack, qualquer canto da cidade. Sem maldade na intenção, vontade de uma paixão. Garota, nem sei sua idade, mas sei sua vocação. Me acompanha, que é dança de salão. E não se acanha, porque acelera o coração. Música, dançante, vibração. Constante, luz baixa, promovendo momentos de inspiração. Macra, que curte repolar ouvindo rock. De vez em quando até tomar um stop. A jogadora joga o jogo na balada. Entrena a gasolina que eu te levo lá pra massa. Cra, que curte repolar ouvindo rock. De vez em quando até tomar um stop. A jogadora joga o jogo na balada. Entrena a gasolina que eu te levo mas lá pra ali, massa. Oh shit, a que ponto que chegou? Quase que eu perco o pescoço. Osso que cê nem flagrou, né? Gata, a perdição foi te achar pra que cê chá. Tá, se eu não vou me rebaixar, só não cola na minha bota depois que ouvi falar. Na quebrada tem fofoca e eu nem sou de me apegar. E elas vêm como quem não quer nada, eu vou porque eu quero tudo. Elas brisam que eu briso no nada, no fundo eu briso porque o jogo é sujo. Chapei ontem à noite, mas nunca é tarde frio. Eu te trombo logo, mas agora eu tô na correria. Uma vida, mil amores, de vários valores, de todas as cores, pra chamar sua atenção. Desfruta mais sabores, sinto o cheiro das flores. Quanto mais cê tem, ela pira na sensação. Chapei com meu papo que eu vou te mandar, se liga no papo que eu mando pra tu. Se perde na minha frente, vai acordar na zona sul no fim. Pode fugir, mas não pode se esconder. Porque se eu te achar, my lord, me diz pra onde que cê vai, linda. Onde que cê vai, me diz pra onde que cê vai que eu vou. E é tipo um tapa na cara, ela para e repara. Vê que os meninos é foda, que os meninos é. É tipo um tapa na cara, ela para e repara. Vê que os meninos é foda, que os meninos é. Eu disse tipo, mó grão. Que curta repolado ouvindo um rock. Go. De vez em quando até tomar um stop. A jogadora joga o jogo na balada. Entrena a gasolina que eu te levo lá pra massa. Cra, que curte repolar ouvindo um rock. Go. De vez em quando até tomar um stop. A jogadora joga o jogo na balada. Entrena a gasolina que eu te levo lá pra casa. Entrei, acabou o beat. Smoke o lavelle slow. Oh shit, Brooklyn Zubi pro pique. Não me vem a essas horas, fodite. É só a crema, parcela, parcela. Tio Fredela, bem, bem, o chaveco nota. Busco uma água que só as tia tá fora. O garro, observa que bata. Vendo os boys, homem idiota, casquinha risada. Safada pediu a carona. Chora, é o poder na apetite, conta na nota, eu produzi mais um hit. Esse foi de última hora, processo ultimatória, séries, volume de discórdia. Nós dois é um ciclone, é o terror. É a pura, é a cota, o catrão. Conhaque é um degusto de marroca. O pane no pulmão, a magrinha é o avião. Mistura amor aos pedaços. Perigo e alta tensão, treme as pernas. Trava os dentes, é o que ela faz com a mão. Craque, por ter rebolar ouvindo fraga. De vez em quando até tomar um tapa. Jogadora joga o jogo na balada. Entera a gasolina que eu te levo lá pra cá. Que curte rebolar ouvindo rock. De vez em quando até tomar um stop. A jogadora joga o jogo na balada. Entera a gasolina que eu te levo lá pra cá.